foi. É, além do físico, tá? Você é uma grande gostosa, você tá cercada de mulheres maravilhosas, estão gostosas como vocês e sentem gostosas pelo que elas são, de dentro pra fora. Ai, o que me faz me sentir uma grande gostosa.